Rápidos Cast. Agora. Saudações, magiqueiros. Esse é o Hack dos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, com o magiqueiro aqui, MP, e com o palpeiro Eli. Fala, Eli. Fala, MP, aí, pessoal, tudo bem? Beleza, mais uma semana, tamo aí. Quem quiser falar com a gente, o e-mail é hackdoscast@gmail.com, Facebook e YouTube estão aí embaixo, né, no endereço da descrição do podcast. O Padrim também tá aí, para quem quiser colaborar com a gente, fazer parte da guilda. E o Twitter é @hackdoscast. Por que hackdoscast ali? Porque aqui é BR. Boa. E hoje o programa é sobre decks modern, né, que podem ser adaptados e como adaptá-los para o Legacy, que tem algumas opções aí baratas, né, em termos de custo de adaptação e até de custo total do deck. Então, para ajudar na pauta, eu chamei o Fernando, que não pôde gravar, mas ele preparou a pauta para a gente, e chamei também o Fausto, do EternalMagic.com, né, que já veio aqui uma vez falar sobre o trabalho dele, ele é jornalista, e nós dois conversamos sobre alguns desses arquétipos aí, né, elencamos lá no final os principais decks. Foi bem interessante, uma conversa aí profunda sobre o Legacy, eu mais perguntando do que afirmando alguma coisa, afinal o especialista é ele, né? Na fase de combate tem um convidado também ali, ó. O Lucas, que é nosso ouvinte, ele é de Santa Catarina, ele jogou o circuito catarinense Legacy. Ele se ofereceu para dar um reporte aí pra gente, né? Ele jogou de Reanimator. Então eu falei, não, claro, vamos aí, vamos conversar. E como não teve GP construído esse final de semana, acho que completa aí uma fase de combate numa temática de programa inteiro, como entre o Legacy e o Modern, né? Então acho que dá um assunto legal aí. Obrigado ao Lucas. E não tem uma correção para fazer sobre o que foi falado no episódio anterior? É verdade. Quase esqueci de novo. eu tomei um puxão de orelha esse final de semana aqui. A gente comentou, né, do que eu participei do PPTQ selado aqui em São José. E a outra loja aqui de São José também ainda vai ter um PPTQ. Eu tinha informado que não ia ter mais nenhum aqui em São José, mas ainda vai ter um T2. Né? Então, para quem tiver por aí, quem puder ainda participar, venham prestigiar aqui o torneio. Eu tava. Essa semana teve a BGS. Né, e o Magic Arena tinha um stand lá, então alguns youtubers foram lá para promover o jogo, entre eles o André Manente. Estava vendo um vídeo que foi gravado pós-BGS, em que o André e o Charlão, né, do Magic Noobs, foi no canal do Charles, inclusive, né, os dois jogando Arena lá, e eles contaram uma coisa engraçada, lá que coisa que o Jabaiano falou, cara. Ele que tem contatos lá na Wizard, ele descobriu o seguinte: a guilda que mais gosta de Axé, sabe qual é? Não tenho a mínima ideia. De acordo com o Jabaiano, é o Izete. Porque a guilda que tem a Izete e Sangalo. Tem outras. Só podia ter o Charles envolvido nessa piada, cara. Tem outras que eles falaram lá, mas eu vou guardar para os próximos programas, senão a gente perde ouvinte também. o Charles tem vindo aqui em casa, né? Que por causa do trabalho dele, ele tem frequentado aqui em São José. E aí, uns dias desses, ele tava aqui em casa, a gente começou a contar pontos de piadas ruins. Cara, deu uma disputa, ele com o Eduardo aqui, um outro amigo meu, começaram a soltar um atrás do outro, cara, foi feio o negócio, cara, assim. foi engraçado, ele soltou isso bem no começo do vídeo, aí não sobra ninguém pra assistir o jogo, tá complicado. Um abraço pro Charlão aí. Abraço aí pro Charles e pro André Manente também. Então vamos passar de fase e voltamos já. Notícias da semana, ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast. Vamos lá, o Luiz Salvato e o Seth Manfield têm que disputar o jogador do ano, né? Aquele prêmio de Player of the Year da Wizards, e a Wizards encontrou a forma. Como eles empatarem pontos, eles vão ter que jogar uma melhor de 7 partidas durante o próximo Pro Tour, na verdade na quinta-feira, né? No dia 8 de novembro. Olha só que formato esquisito, cada um deles vai apresentar 4 decks T2, tá? Sem side, e eles não podem repetir mais que 8 cartas no meio desses decks aí. No jogo, após escolher o deck, eles podem ver as listas um dos outros. Então eles têm informação completa, né? E eles têm um mulligan grátis, Quem ganhar tem que trocar de deck. Então vence quem terminar de jogar, né? Quem vencer pelo menos uma partida com cada um dos decks que apresentou. É uma melhor de 7 com decks diferentes. É isso. E vai ser transmitido na Twitch no dia 8 de novembro, lá no canal da Wizards. É, vai ser um partido interessante de ver, né? É um formato que imagino eu que dificilmente vá se repetir, né? É esse tipo de jogo, mas quem sabe vire algo padrão para quando houver empate. Bem que eu acho que empate também vai ser bem difícil de acontecer de novo, né? Mas vai ser bacana ver, né? Dois jogadores profissionais de alto calibre aí, criando deck sem side, o que é difícil, né? Você pensar em deck sem side. Ainda mais pro T2, que, né, acaba eventualmente um deck contra o outro vai ser horrível, né? Então vai exigir bastante criatividade deles de criar listas aí. Possivelmente vão aparecer coisas bem bizarras, né? Dessas listas. Ah, eu acho bem, bem provável. Acho bem provável. Acho legal também. Oi, pode falar. Não, pelo menos um desses decks com certeza vai ser algo totalmente fora da casinha, né? Aquele negócio bem absurdo, porque eventualmente vai pegar o oponente de surpresa, né? É, o Standard tá sem staples, né? Então, tá sem tantas staples assim para alimentar 8 decks muito diferentes. É, e o interessante é que eles vão só apresentar as listas para o Wizards, e o Wizards vai dar as cartas para eles, né? Parece uma ideia interessante, mas eu acho que eles vão estar mais preocupados com o Pro Tour em si, sabe? Parece muito trabalho, um formato bem esquisito, na verdade, no momento em que eles devem estar focados aí na nova temporada. Mas é bom porque vai ser divertido de assistir, sim, né? Coisas bem diferentes. E para quem curte Spring, ali, o canal da Wizards vai tá colocando jogadores profissionais jogando mais consistentemente, né? Inclusive o Marshall, ele drafta lá no canal da Wizards, né, de vez em quando. E no Arena, por 3 horas seguidas, cada um desses dois jogadores, o Salvato e o Manfield, vão aparecer aí na próxima quinta-feira. Se você estiver escutando isso, então é essa semana aí. Na quinta-feira do dia 18. Isso, dia 18. Vai começar com eles e depois vai ter outros jogadores profissionais jogando lá. Então o canal da Wizards meio que virou um canal de stream também, de Arena, né? Eles estão promovendo bastante o Arena. Eu não sei que formato eles vão estar jogando, se é Standard ou se é Draft, como são 3 horas. Pode ser qualquer coisa, porque as duas coisas são muito rápidas no Arena, tá? E eles não falaram o formato ainda, mas enfim, tá aí. Tem um vídeo aí que eu preciso divulgar, que é o vídeo da Lampions League lá no do Recife, né? Que o Fernando ajuda a criar também, a organizar. E para quem está no Nordeste aí e joga Legacy, né? Tem Legacy lá sim, dêem uma olhada. Eu vou deixar até o link do vídeo da Lampions League, que eles querem agitar o canal lá para chamar mais gente para as lojas. Falando em Legacy, cara, o Mega Alpha no Rio de Janeiro teve 107 jogadores jogando Legacy. Nossa. Um torneio que a gente até falou na semana passada aí. 107, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Foi um torneio vencido por Ednausio Tendrums, um deck meio que de Storm, né? Contra um deck de Eldrazi na final, cara. E interessante que nesse top 8 teve um W Spiritus, né? Quem quiser ver a cobertura dos decks, o top 8 e tal, vai no site eternalmagic.com, que tá tudo lá. Interessante que esse deck, o W Spiritus, é mais um que nós não comentamos na fase principal ali, mas é o W Spiritus praticamente do Modern, né? Tem algumas cartas aí que não são os Espíritos que estão no deck, principalmente a mana base, mas é muito parecido com o deck Modern, até na maneira de jogar. E fez top 8 aí num torneio com mais de 100 jogadores, hein? Então é pra ficar de olho. Eu achei um número bem expressivo, né? 107 jogadores. A gente tem falado bastante do Legacy nos últimos programas aí, né? Desde que eu tô aí, a gente tem procurado, né, divulgar e comentar, que é um formato que quem tem acesso, né? Quem tem disponibilidade, principalmente financeira, para participar, participe, né? O programa de hoje vai mostrar essa transição, né, do Modern pro Legacy. E esse caso, né, de ter um W espírito, provavelmente você muda ali uma coisa ou outra, né, alguma coisa que algum espírito que realmente faça bastante diferença e coloca, eu acho que é possível jogar, porque imagina, num torneio de 107 jogadores, não são todos que vão estar com decks completos, né, vai ter muita gente jogando com deck Modern, mudando uma coisa ou outra ali, né? Então eu acho que para quem, né, já tem uma pool legal e tem condições, eu acho que esse tipo de transição é extremamente válida, né, você poder participar participar num campeonato, né, poder vivenciar um formato que há algum tempo já estava respirando por aparelhos, né? Então acho que é bacana, a gente precisa mostrar isso aí mesmo. E com pouco investimento você tem com a capacidade aí de talvez abocanhar mais premiação, né? Mais experiência, com certeza. Já invadindo Sim, um pouquinho. Já invadindo um pouquinho o combate ali, teve um deck Jund sem vermelho, que eu falo. Com quatro troféus do assassino, que apareceu no Challenge Modern, né? Ele venceu o Challenge Modern da outra semana, tá? Então é bom ficar de olho aí, a gente comentar. Sobre esse deck nós falamos um pouquinho lá na fase principal, com o Fausto. E uma outra coisa é que 6 dos 8 decks que top 8aram o PTQT2 do MOL deste último fim de semana foram BGM de range. Tá? A gente comentou aí na outra semana com o Sanduíche com Calazans que BGM de range sim é uma boa alternativa, né? Eu até montei esse deck no Arena, a lista que tinha sido campeã na outra semana, e agora está aparecendo muito no formato. Acho que não vai demorar muito aí para a rede de cemitério fazer parte de sideboard com consistência nesse formato aí. Mas por enquanto ainda não acabou, o T2 não está quebrado, porque tem muita coisa para acontecer, né? Não dá para bater o martelo nisso ainda. Mas sim, são decks resilientes, né? De qualquer forma, acho que esse deck não vai a lugar nenhum. Ele vai continuar sendo competitivo sim até o final do standard. É muito difícil lutar contra a recursão. E sem respostas genéricas de main deck, esse tipo de estratégia continua válida sempre. Produz vantagem de carta, produz vantagem de mesa. Então, esse BGM de range aí vai continuar aí. Principalmente baseado em explorar, tá, cara? Tem que ficar de olho nas criaturinhas com explorar. Elas geram valor e jogam muito bem. Sim, eu vi vários, o Sanduíche comentando, o Rudá comentando. Pessoal que tem no Zap aqui, que tá grindando no mall aí, montou os decks T2 para jogar, né? Tem falado bastante do BG. Realmente ele tem opções enormes, né? Tem várias possibilidades aí. E o que você falou, o rate de cemitério é algo que vai ser difícil. Eu vi um amigo meu comentando que o BG, no momento, tá perdendo só para ele mesmo, né? Eventualmente, às vezes, pro próprio deck, ele tá perdendo. Então, cartas como, por exemplo, aquela do Pirata, que é uma mano barra um, você paga duas, exila a carta do cemitério e ele explora. Eu não lembro o nome dela. É um piratinha raro. Dead Eye Navigator. Tracker, alguma coisa. Dead Eye Tracker, alguma coisa assim. Acho que é Dead Eye Tracker. E cartas como essa vão acabar entrando, às vezes, provavelmente já vão entrar logo no sideboard, principalmente decks que tem um preto e tem criaturas, ou talvez até no próprio BG, né? Porque ele explora, né? Então você vai continuando, tá usando a mecânica que já tem sido usada no deck, e vai ser hate contra o BG, que tecnicamente deve ser o deck que mais vai ter presença, né? Então cartas como essas vão ser bem significativas. Então eu acho que tem muito para ser explorado, com certeza na próxima coleção deve dar uma mexida nisso também, né? Porque isso cogitava, né, o BG entrar, né? Assim, tão forte, né? Então acho que deve mudar bastante coisa, com até pela quantidade de cartas, né, que entra e encher de novo o T2. Né? Isso aí. Eu vou deixar um link aqui para quem quiser ver uns produtos licenciados de Magic na Europa. Foi até divulgado no site principal aqui da Wizards, né? É só se você estiver na Europa. Você consegue encontrar produtos de guildas de Havnica. Então tem camiseta das guildas, tem capinha de celular com o símbolo das guildas, tem até caneca colorida e com o símbolo das guildas. Bem interessante, mas infelizmente é só na Europa. Talvez um dia venha para cá ao custo multiplicado aí por uns 6, 7 vezes, né, o custo de importação. Mas deve ter uns brasileiros. O dólar já vai estar uns R$12 na época. Deve ter uns brasileiros aí que escutam, que estão pela Europa, se virem em algum lugar, né, poderem comprar online. Parece uma boa, né? Capinha celular acho que não, mas do que caneca, camisa, parece legalzinho sim. E cara, é isso ali, vamos pra compra? Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast. Bem, eu levantei uns preços do Standard aqui. A Vivian Reed mais que dobrou de preço em uma semana, cara. Ela hoje tá custando mais de $24, tá? Vivian Reed é aquele Plinauta lá de M19, né? O 5 manas verde. que mais? A Cleansing Nova, que é aquela carta que limpa a mesa, né? Uma carta nova que limpa a mesa, a cólera branca. Sempre tem uma cólera branca de 5 manas no Standard, né? Sempre. Inclusive falou dela em M19 como possibilidade de jogar bem após a rotação, né? Porque com a caída da. Qual que é o nome da outra? É. De 5 manas também. Ah, Fumigate. Fumigate, né? Com a saída. Obrigado. Com a saída de Fumigate, Cleansing Nova seria a opção, né? E ainda com a possibilidade de destruir os artefatos e encantamentos também. Então poderia ser útil em outras situações também. Então o aumento súbito dela aí também se deve à resposta do branco ao que tem aparecido também, né? Pois é, que ela não exila, né? Ela só destrói. Então, contra decks resilientes como o BG Midrange, ainda tem como voltar disso. Mas ela dobrou de preço, sim, em uma semana. Ela tá $4,70. Então, seria uns R$20, quase, né? Entre 15 e R$20 aí. E uma carta que subiu 200% na última semana foi Expansão Explosão. A gente fala dela na fase principal também. Até falo, vou deixar o suspense, não vou falar o que faz. Expansão Explosão você vai descobrir lá na fase principal. Ah, não, perdão, a gente falou na fase principal da semana passada. É, a fase principal dessa semana é Modern e Legas. Por que essa carta vai jogar? Expansão Explosão é aquela carta de duas azuis, duas vermelhas e X. E você compra X e dá X em algum alvo. Pelo menos é a parte de explosão, né? Ela aumentou 200%, mas está custando 2,34. Não é uma carta cara, não. Estou falando em dólar, tá? Então deve estar aí menos de R$10. Não é uma carta cara. E no geral, algumas cartas já têm subido, né? Nada significativo ainda, mas já está mexendo com o mercado já, né? É difícil encontrar carta que tenha descido de preço, viu? Nos últimos programas aí eu só falo de carta que subiu, porque de fato as subidas são muito mais violentas, né, do que as quedas de preço. É, inclusive sobre subida, o Felipe no YouTube comentou que Experimental Frenzy tá caro porque ele comba com o Runaway Stinking no Monohead, né? O Runaway Stinking é aquele bichinho que vai colocando marcador toda vez que você joga uma mágica vermelha. E de fato tem um deck de magos ou um deck Monohead aí que tá utilizando essa carta. É um deck rápido, utiliza sim o Vapor em Fuga, né? E uns burns aí para poder jogar a carta do topo. Tem alguns que utilizam também o Maguinho lá de M19, que você compra uma e descarta uma para poder tirar terrenos do topo e continuar jogando as mágicas. Por fim, Eli, eu dei uma pesquisada em lojas brasileiras. Lembra de Commander Anthology 2? Lembro, aquela sim. Caixa verde, bonitona. Eu dei uma olhada aí quanto que tá nas lojas brasileiras e fiquei um pouquinho assustado, né? Não baixou muito, não, depois do lançamento dele. Tá R$660. E encontrei esse preço pelo Mercado Livre, cara. O preço mais barato que encontrei no Mercado Livre. R$660 nos 4 decks de Commander Anthology. Mas é a caixa fechada, bonitinha, com dado e tudo. É um produto que a gente comentou que, né, quando saísse ia ter um preço ok e com certeza ia disparar também, né? Eu não lembro quanto que foi, por quanto que ele foi lançado, mas já subiu bem da época. Acho que era 400 e pouco que a gente falou, não foi? O de Commander normalmente tem gente que faz o bem bolado lá de comprar os 4 por, né? 500, mas esse é o Commander Anthology, que é aquela caixa fechada lá com os 4 decks. Esse aí tava ainda esse preço quando foi lançado, 650, entre 650 e 750, mas não baixou muito depois da época não, as pessoas ainda estão vendendo pelo preço praticamente, né, pelo preço da época de lançamento. Tem muito staple de Commander, né, nesses decks, e a caixa realmente é cara. Mas é isso, Eli, eu acho que você volta, nos vemos de novo na fase final. Bora lá. E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast. Fase de combate especial com o Lucas, chegando, Lucas, direto de Santa Catarina, da Liga Catarinense. Comentei aqui o seu exemplo, você começou em 2015, cara, jogar Legacy competitivo, praticamente, né, jogando Magic com Legacy aí. Bem-vindo aqui à nossa fase de combate e obrigado por se dispor a dar esse reporte aí da Liga Catarinense. Muito obrigado. Vamos tentar dar uma elucidada pro pessoal que quer entrar no Legacy e não tem muita esperança. eu acho engraçado que em off você falava Legacy. Assim, até eu começar a te apresentar. Né? Pior que eu ficava pensando nisso. Não, liga, não. Falar com ele, Que aqui a gente fala Legacy, não Legacy. Só eu que falo Legacy. Não adianta, cara. Eu não consigo me corrigir. Mas vamos lá. Mas, qual deck você pilota? Eu piloto um BR Animator. Pra infelicidade muitos. BR, porque aqui é BR. É a mesma coisa. Quais criaturas você reanima nesse deck? Eu, de main deck, uso 4 Invisible Brand, 4 Chancellor of the N, um Tidespout Tyrant, uhum, e uma Iona. Siren of Insanity, que é o bicho que ganha turno 1. O que, que ele faz mesmo? No começo da end step de cada jogador, todos os jogadores descartam a mão. Ah, tá. Lembrei. É, esse bicho causa estrago mesmo. E você tem esquema de reanimar no primeiro turno com Espírito Guia e Reanimate ou Ritual Sombrio e Entombe, Reanimate, coisa assim? Na primeira versão do deck eu usava 2 Speed Guide, mas depois eu percebi que era muita coisa usar 2 deles, mais 4 Lotus Petal. Eu, na minha versão, eu uso uma Chrome Mox, mais 4 Dark Ritual. Então, eu percebi que muitas vezes eu tinha muita mana turno 1, mas não tinha o que fazer. Então, eu resolvi tirar e me garantir nas 12 lands e mais as 9 cartas que me ajudam a gerar mana. Tá, Faithless Looting você usa? Uso. Okay. É essencial pra fazer a mão girar no turno 1 e descartar o que tu quer reanimar, né? Ok, diferente do B Reanimator aí, você tem alguma carta reativa? Imagino que não, né? Como assim, reativa? É, algum counter você não vai ter, mas algum removal, raio, coisas assim? Só depois de no sideboard, que daí tem extração cirúrgica, essa coisa que é pra reagir a quem vai combar mais rápido do que eu, né? Ok. Bom, você jogou 6 partidas aí no fim de semana, né, do tradicional circuito catarinense. Conta aí pra gente, então, como foi a experiência da partida 1, vamos lá. Partida 1 eu joguei contra um Omnitel. Eu até queria acrescentar que eu não cheguei a treinar de fato contra outras pessoas. Como Uau. Meu deck é um deck combo, como eu já vi alguns falando, ele usa um cabresto, ele só quer saber do seu próprio jogo, o máximo que ele se preocupa é de tomar uma full no combo, né? Uhum. Então, o que eu fiz pra não ir sem treino pro torneio? Eu abri uma planilha no Excel e joguei sozinho, abrindo mãos de 7 cartas e vendo a probabilidade de eu combar no turno 1 e quantos descartes eu tinha pra garantir o meu combo sem tomar um anulo. Meu Deus! Então, baseado, eu fiz 100 mãos sozinho e baseado nas mãos eu tirava se eu precisava mulligar ou não nas partidas. Uau, impressionante. Usando estatística pura. Né, eu até aproveitei que eu tô estudando essa matéria na faculdade. Aplicou. Boa. Tá, vamos lá. Primeiro match eu joguei contra o Minitel. Foi uma partida fácil porque eu comprei muito descarte. Então eu consegui tirar tudo que eu precisava da mão dele. No jogo 1 eu tirei o Show Intel dele de primeira. Uhum. Daí ele já ficou meio refém do draw, né? Mas ele também tinha um brainstorm na mão. Então precisava garantir tirar esse brainstorm antes de tentar combar, pra ele não achar uma fone no top deck e acabar com o meu combo. Uhum. Quando eu consegui, no primeiro draw eu comprei o segundo descarte, e assim que eu descartei o brainstorm, eu consegui reanimar uma Iona pra azul, que acabou o jogo. Delícia reanimar Iona, delícia. Na segunda partida, foi basicamente a mesma coisa, só que no primeiro descarte eu vi que ele usava Lindus Vault. Daí ele zicou na segunda mana e, como ele não conseguiu combar, ele tinha 2 Show Intel na mão e 2 Omnisci. E não conseguiu combar e eu combei primeiro que ele e ganhei. Ok, GG. 1-0 pro Lucas. E depois, Lucas? Aí a segunda rodada foi meio triste. Eu joguei contra um Death in Texas. Uia. Eu considero uma partida que eu tenho que ganhar no primeiro match, porque a única coisa de resposta que ele tem é a caraca pros minhas criaturas lendárias e espada em arados pra matar as minhas criaturas. Uhum. No primeiro game, quando eu dei o primeiro descarte, eu vi que ele tinha uma caracas e uma espada em arados. Daí eu tirei a espada em arados e planejava reanimar um chancelor, que eu vi que ele tinha uma planície e uma caraca. E com o que ele tinha na mão, ele não ia ter mana para pagar os triggers do chancelor. E eu me baseei nisso. Só que eu quipei com uma mana, com um terreno, e um Dark Rito e uma Lotus Petal. Só que ele tinha uma talha, e o primeiro draw dele foi uma Wasteland. Ele baixou a Wasteland e destruiu meu terreno, e eu não comprei mais terreno. E logo em seguida baixou a talha. Daí com a talha em campo eu não conseguia baixar a Lotus Petal pra combar, né? Te travou no game 1 e o game 2. Isso. E o game 2 foi triste também. Eita. Eu tinha uma mão combada, mas não tinha como descartar. Não tinha entombe na mão também. Então, o que eu fiz? Como eu tava começando, eu não tinha o draw do meu primeiro turno. Eu quipei a mão ligada de 6 e fui comprando até descartar. Eu acho que por eu não ter experiência no match, eu vi que não dá pra esperar tantos turnos assim. O que que ele fez que te quebrou nessa estratégia? Foi quando ele baixou um Sanctum Preleiton. Isso, esse mesmo. Escolhe um número. Ele arriscou. Eu acho que o mais seguro pra ele seria escolher o número 1, que é o maior custo do meu deck. Mas ele escolheu pra 2. Foi na intuição, eu já conheci o match e acabou acertando. Eu perdi de 2-0 nele. Ok, e o game 3? Peguei um Miracles. Ih, Miracles controle. Controle normalmente preda combo. Foi isso que aconteceu? Na primeira partida, eu consegui dar descartes suficientes pra limpar a mão dele do que eu precisava. Quando eu vi que ele era um Miracles, eu não sabia se ele era um Miracles back to basics ou não, né? Porque no segundo descarte eu vi que era um back basics na mão. E foi óbvio identificar. Eu consegui tirar um Brainstorm, um Snapcaster e uma Espada em Arados da mão. Daí nisso, eu tava pra combar, consegui reanimar um Chancelor. Só que ele já tinha mana suficiente pra pagar os triggers do Chancelor. E comprou um Brainstorm que acabou achando um Terminus. Ele jogou pra baixo o meu Chancelor. E aí não tinha mais o que fazer. E no segundo, eu tava começando, né? Porque eu tinha perdido o primeiro match. Eu tava com a mão muito combada, com 2 reanimate garantidos na mão. E eu tinha o Dark Rito. Só que ele conseguiu anular todos os meus reanimates. E eu fiquei com a mão vazia. Não tinha. Basicamente não tem o que fazer. Tudo bem, mas já era esperado, né? O deck de controle normalmente preda. E, bom, então vamos lá, você tá 1-2, né, atualmente. 1-2. Quarta partida, como é que foi? Aí eu já sabia que eu não poderia perder mais se eu quisesse ter a chance de ir pro top 8. Aí tomou aquele cafezinho, deu aquela acordada, aquela balançada, falou, agora é sangue no zóio. Depois dessa partida. Já tava de bucho cheio, tava pra pensar melhor. A partida foi contra um Grixis Delver. Quando eu vi a mão dele no primeiro descarte, não tinha esperança de ganhar. Já anotei a primeira mão dele. Tinha um Delver, um Pyromancer, 2 Pound, 2 Ponder e uma Fetch. Ah. Eu descartei um Ponder, porque pra mim as criaturas eram diferentes, tá? Se ele descesse ou não. Eu só queria tirar os Ponder pra ele não achar nada no topo, né? É, quando eu vi que ele não tinha o Anula, eu simplesmente passei. Ele baixou a Fetch e não fez o Ponder, que eu achei bem estranho, na verdade. Daí quando eu voltou, eu tava destapado, sabia que ele poderia ter comprado uma Foul, mas eu tinha 2 Reanimate na mão e 2 Entombe. Então, qualquer um dos dois que ele anulasse, eu ia ter o outro e eu tinha mana suficiente pra... Porque eu já tinha 2 terrenos e um Dark Ritual na mão. Aí eu combei e essa partida foi linda, porque eu reanimei um Grizzlebrand, uma Iona e um Chancelor. Daí ele recolheu, fomos pro Game 2. Boa. Eu abri a melhor mão de todas as partidas. Ela tinha Chancelor revelando pra... garantiu o combo no turno 1. Eu não anotei a mão, mas era a mão perfeita. Mãos com chance logo contra esses decks ajudam demais, né? É, muito bom. Mas aí ele começou, baixou terreno, passou, e eu fui com tudo pra combar. Ele gastou um Fluster Storm no meu Fateless Looting, pra eu não jogar a criatura pro grave. Nossa! O Fluster Storm anulou o trigger do Chancelor. Mas daí eu tinha a Pétala e o Dark Ritual pra continuar combando. Reanimei o Grizzlebrand, que eu paguei 7 vidas e ele desistiu. Ah, então você tá 2-2. Até essa partida foi contra o Amaro, que é um jogador bem conhecido aqui. Eu fiquei bem feliz de ganhar dele, porque eu sei que é um jogador experiente e que sabia o que estava fazendo. É, esse é o sentimento que você não pode ter jogando contra o Excel, tá vendo? Por isso que é bom. Justamente. Por isso que é bom ir no torneio e se expor contra jogadores de verdade. Muito bem, Lucas. É. E a quinta partida foi contra qual deck? Eu sabia que ele tava jogando de azul, mas não lembrava do quê. Quando eu abri a mão, eu vi que eu tinha o combo na mão, mas não tinha nem backup de descarte ou alguma coisa do tipo. Escolhi combar. Eu tomei uma full e fui controlado pela corujinha, o Baleful Strix. O game 2, basicamente, eu não sei se eu ganhei porque ele zicou, mas eu também abri uma mão boa. E quando ele viu que eu combei no turno 1, ele desistiu. Aí o terceiro game... foi um game bem peculiar. Ele moligou a 5 até que ele achou uma leyline preta. Ah. Eu abri a mão com 2 Wearing Tear. Eu dei um Fateless Looting pra achar o segundo terreno. No descarte do Fateless Looting, eu descartei um dos Wearing Tear. Eu tomei um counter no que eu tinha mantido na mão. Então isso tinha acabado com o meu plano de jogo, porque eu não tinha mais como tirar a Leyline. É, GG, né? A não ser que você baixe Grizzlebrand na mana. Já pensei em fazer. Teve uma partida contra o Death in Texas que eu pensei em fazer isso, porque eu abri a mão. Um Grizzlebrand, um 4 Ritual. E 2... Não, 2 Ritual e 4 terrenos. Mas aí eu contei 3 vezes pra ver se eu tinha 8 manas e não tinha 8 manas. Mas, GG, se você perdeu a chance de eliminar a leyline dele, a tua única chance é baixar coisas na raça, né? Mas então, fiz metade do deck rodar e não achei o terceiro Wearing Tear, né? Você tinha um terceiro, não sabia, você tinha um terceiro. Não, eu tinha 4 Wearing Tear que eu tinha botado pra dentro no sideboard. Você viu metade do deck e não achou a terceira cópia. Não achei. Estatisticamente tá coerente, né, Lucas? Porque você viu metade do deck e achou metade das cópias, então até que tá coerente. Justo, vou pensar por esse lado, tá justo. Eu fiz ele descartar uma Baleful Strix e reanimei ela. Pra dar o draw e botar um clock, mesmo que insignificante, na mesa. Eu consegui levar ele a 9. Olha. Até que chegou uma hora que ele comprou o combo dele, que ele já tinha uma parte em campo, né? Ele só achou o elmo e ganhou o jogo. Uma vez que a Leilani entra e não sai, é complicadíssimo. A experiência de premiação já foi, né? Se tá 2-3. A última partida foi contra o quê? Redenção, vai, redenção. Foi contra... foi contra um Eldrazi Post. Eldrazi Post. Se eu não me engano, esse é um deck muito linear e que se baseia em baixar criaturas fortes rápido. Ele não tem tanta carta reativa assim, pelo que eu lembro. Talvez tenha o que? Os cálices e... É que assim, eu não sabia do que meu adversário estava jogando. Os primeiros terrenos dele eram tudo terrenos que iam no Eldrazi Stomp. Até aí eu achava que era um Eldrazi Stomp. O primeiro terreno que ele baixou foi um Olho de Ugin. E a partir daí eu não tava com uma mão tão boa pra ganhar rápido. Então eu tava com medo de perder no clock, que eu consegui descartar as coisas essenciais dele. Reality Smash, Top Not Sea. Claro, eu fui pra segunda partida achando que era um Eldrazi Stomp ainda. É. Na segunda partida ele conseguiu baixar um dos posts lá, aí que eu me liguei que não era um Eldrazi Stomp. Eu consegui reanimar, eu acho que a criatura mais inútil contra o deck dele, que é o Chancelor, porque ele tem mana suficiente pra pagar os triggers. Ah, e sim. Eu reanimei com um Reanimate. Nisso, eu já tinha dado um Toph Seize, estourado uma Fetch e dado um Reanimate. Eu já tava a 10 de vida. Uau. Eu bati nele 2 vezes com o Chancelor, levei ele a 10 também, só que ele conseguiu baixar mais bicho que eu. Aí vocês foram pro game 3. No jogo, meu deck fez o que tem que fazer. Reanimei bichão turno 1, se eu não me engano foi um Grizzlebrand. Eu percebi que eu tinha deixado Yona no sideboard. Contra o deck de Eldrazi. Mas o deck fez o que tinha que fazer. Eu reanimei Grizzlebrand, comprei 7, reanimei o Side of Incense e ele descartou a mão e acabou o jogo. Legal, Lucas. Obrigado aí pelo seu reporte bem detalhado. É interessante ver a perspectiva de alguém que pilota há relativamente pouco tempo, né, em formato eterno. Pelo e seu... o meu fiel escudeiro Excel. Obrigado aí pelo seu reporte. Boa sorte nos próximos torneios, né? Valeu, cara. Até a próxima. Até. Obrigado. Tchau, tchau. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore. Fausto, bem-vindo de volta aí, Fausto do Eternal Magic. Fausto, você está organizando o Eternal Challenge em Brasília, que é um classificatório para o Nacional Legacy, que é um momento excitante para quem joga Legacy aqui no Brasil. Bem-vindo de volta aí, manda aí. Legal, obrigado MP, aí um grande abraço para você, para o Fernando, para todos os ouvintes do Hack Discast. Eu agradeço o convite novamente para participar, sou ouvinte, adoro o programa, uma honra. Como diz o meu amigo Nelson, é sempre bom você escutar o Hack Discast quando você está ali fazendo aquelas tarefas do dia a dia, né? Lavando a louça ali, passando a sua roupa, deixa ligado, o telefone, deixa ligado ali no celular e dá para unir o útil ao agradável. Isso aí. Então, sobre o torneio, nós estamos chegando aí na terceira edição do Eternal Challenge. Ele é um torneio que ele dá vaga, dá inscrição, né, paga para o campeão em Bayon e o vice ganha o Bayon para disputar o National Legacy, mas ele vai muito além disso, né? Ele é um torneio que tem uma premiação em si fantástica, bem acima da média. Essa próxima edição o campeão vai ganhar uma tundra e um playmat exclusivo do evento, que tem a arte do Jasper Marfos, que inclusive nos autorizou por escrito a usar a arte dele no playmat. Então vai ser um artigo super exclusivo, só tem uma cópia impressa. Nossa. Que é esse playmat. O segundo lugar ganha um playset de Richard Amport, aí quem tá querendo montar o Death in Texas. O terceiro e quarto vão ganhar, ele escolher uma Fatland de investida e uma Leyline of the Void. O top 8 vai levar um Polluted Delta e um Fatal Push cada um do top 8, do quinto ao oitavo, né? Aí se a gente tiver mais 40 jogadores, a gente vai expandir para premiar o top 12, do nono ao décimo segundo, cada um vai ganhar uma balista. E se tivermos mais de 50 jogadores, vamos até o top 16, para poder levar aí, vão ser dois raios pro 13º, dois raios pro 14º e 15º e 16º, cada um leva um playset de Brainstorm, que é a carta, talvez, símbolo do formato, é a carta mais jogada do formato, segundo as estatísticas, né? Só que mais do que isso aí, para aproveitar e falar mais ainda do Eternal Challenge, além disso tudo, só de você se inscrever no torneio, você já está concorrendo aí a 4 boosters de M25 para sorteio, 4 boosters de Iconic Masters, um Fluster Storm, um Surgical Extraction, um Rest in Peace Foil e um Fatal Push Promo. E além disso, tem a nossa caixinha de foils, que é por ordem de chegada, e vai ter um monte de coisa legal. Vai ter Brainstorm, vai ter... Nossa. Vai ter de M25, né? Vai ter um Lightning Bolt, vai ter Cavaleiro do Relicário, vai ter um Mask, vai ter Carrion Feeder, vai ter um monte de foil legal pra pegar, vai ter Land Showdown, né? Isso graças, assim, importante falar, se me permite, claro. O patrocínio e apoio de algumas lojas e amigos, né? Os amigos são o Luiz Cagliardi, o Luiz Chandro de Minas, né, que nos apoiaram com algumas dessas staples que eu mencionei. A Power 9 está nos enviando boosters, a Vampirex está nos enviando boosters, a Faraó Shops do Rio Grande do Sul também nos enviou boosters para premiação. A Players vs Players, que é a sede onde vai ser o torneio, está nos apoiando também. A Asgard também de Brasília nos apoiando, a Inside. Então é um pool de uma parceria muito grande em torno do Legacy. Que legal, porque a minha próxima pergunta era de onde vem tanto booster, tanta carta para premiação? Acho que você já respondeu aí da parceria com as lojas. Exatamente, eles entenderam a importância, né? E em troca a gente está divulgando também o link deles, né? Estamos divulgando aí em todos os comunicados oficiais do evento. A gente está estimulando que os jogadores também comprem suas cartas nessas lojas, que afinal de contas estão apoiando, né, o Legacy no Brasil, que está crescendo pra caramba, está bonito de ver. Teve um torneio agora no Rio com mais de 100 jogadores, o Mega Alpha, organizado pelo Marajá. Teve agora em Santa Catarina ontem com mais de 40 jogadores, um Open com quase 5K de premiação. Então é isso. Pô, o Legacy está voando. Só lembrando aí a data, é esse próximo fim de semana aí? Exatamente, sábado, dia 20, quem estiver em Brasília, quem gosta de Magic, vai ser na PVP, que fica na 103 Norte, a partir das 14 horas, sábado, dia 20. Tiver a fim de jogar, procura se informar, também tem muita informação no nosso site, eternomagic.com.br. Pode chegar lá, de repente está faltando uma carta ou outra, ou até mesmo um deck que a pessoa queira conhecer o formato. Pode chegar, perguntar, pedir informação. Geralmente a gente consegue emprestar o que está faltando para o pessoal jogar. Bacana, valeu Fausto. Rápidos Cast. Aqui é DR. Muito bem, Fausto. Agora, a ideia é o seguinte. Decks Modern, que podem passar para o Legacy com uma relativa facilidade, né, cara? E dado que a premiação de alguns torneios, como o que você acabou de comentar, é significativa, acho um atrativo bem grande aí para quem já tem um deck bom, Modern. É exatamente, MP, é isso mesmo. Inclusive, vou começar pelo mais simples, né? Um colega ontem, a gente jogava o terceiro trial para Eternal Challenge, o Matheus Ponciano, que ficou em primeiro no Suíço da edição passada, que foi um torneio com 47 jogadores. Ele me falava, olha, eu jogo mais Modern e montei esse Legacy para jogar, e a diferença foram 13 cartas, né, do Modern pro Legacy. Então ele teve que conseguir 13 cartas que ele não tinha para poder montar a versão Burn, né, dele, que, com a qual ele conseguiu alcançar o top 8 em primeiro lugar. Então, o primeiro deck, sim, claro, vamos deixar claro o seguinte, ó, Vintage é mais caro que Legacy, em sua média, Legacy é mais caro do que Modern, em sua média, Modern é mais caro do que T2, em sua média, e por aí vai. Para respeitar a pauta do programa, que é a transição de formatos, o que fazer, como é possível fazer para você que tem uma pool Modern e quer jogar Legacy, quer desfrutar de cartas poderosas, um formato que tem um power level superior, você pode sim pegar uma base que você tenha e investir um valor X para poder adaptar os seus decks para o Legacy, né? Aí o caso do Matheus Ponciano, com quem conversava ontem, que precisou de 13 cartas para poder adaptar o seu Burn Modern para o Burn Legacy, que eu acho, inclusive, se você montar separado, deve dar mais ou menos o mesmo preço. Talvez o Legacy até fique um pouco mais barato, porque ele é mono-red, não tem dual. E as cartas que são diferentes, né, a Chain Lightning, Fire Blast, Price of Progress, bom, no Upside tem Fire Blast, mas aí, enfim, é baratinha demais, elas são cartas que não são caras. E depois da reimpressão do Chain Lightning, que era a carta mais cara dessas, acho que 90 ou 100 reais, agora caiu ali para acho que 20 ou 30, uma coisa assim. Mas Fausto, quando então, você inclui, quando você diz que esse deck Burn Legacy pode ser até mais barato que o Modern, você está incluindo o preço do side também? Estou incluindo o preço do side também. Olha só. Estou incluindo o preço do side também. É um deck que tem um custo-benefício bem interessante, sobretudo se você pegar os resultados como você, né, já pegou, já me falou antes. No Brasil, você tem muito... Ele é um deck que enfrenta de igual para igual, até com vantagem, por exemplo, contra o controle mais jogado do formato, que é o Grix, né? Grix Control é o controle hoje, segundo as estatísticas do MTG Top 8, que é o mais jogado do formato. E ele joga de igual para igual até com uma certa vantagem, né? Então, enfim, dá para você pegar o deck. Sim, tá mostrado, tá provado isso no nosso próprio torneio, que deu 47 jogadores. O Burn ficou em primeiro lugar no Suíço. E o Burn ganhou o campeonato, ganhou o top 8. Tinham 3 cópias dele no torneio, em 47, 2 avançaram para o top 8. Então, assim, quem gosta do formato, evidentemente, né? Quem gosta do formato não, quem gosta do arquétipo do Burn, e tá afim de jogar Legacy, já tem uma pool Modern, consegue adaptar muito facilmente, dá para montar do zero também, para quem, enfim, quem gosta. É um deck que dá. O outro que eu pensei aí, também para colocar, é um deck que está bastante em voga agora no Modern, é o W Controller, o W Miracles, que alguns chamam, né? Então, assim, ele vai ter muitas cartas que se assemelham com as suas versões no Legacy. E aí eu peguei a versão do último campeão do GP, que é o Kunio, o nome dele. Andrew Kunio. Exatamente. Ele ganhou o GP com o W Miracles com uma única dual land, né? E usou e abusou de terreno básico para poder jogar com Back to Basics no main deck. Recentemente, Back to Basics teve uma alta violenta, né? Inclusive, cada uma aí está custando 500 a 600 reais. Não sei se isso é permanente. A gente está monitorando aí semana a semana. E é uma carta que não faz parte da pool Modern, né? Então, se você for colocar aí, já é uma carta que pode quebrar um pouquinho esse jogo de preços. Mas é lógico, é uma coisa pontual, né? Fausto, é uma coisa pontual que está acontecendo essas semanas, mas pode ser que evapore essa bolha aí, história, e volte a preços mais normais. Mas fora isso, o que esse deck substitui da parte Modern pro Legacy? Então, ele vai ter mais básicos do que a versão, do, sua versão no Modern, no Legacy. E a questão do, do Back to Basics é interessante você colocar, porque ela quebra uma série contínua que vinha acontecendo dos spikes das cartas da Reserve de List, porque ela não está na Reserve de List. Né? Então é uma carta que não está na Pool Modern, está só na Pool de Legacy para Commander e Vintage, mas ela teve um spike violento de preço e as pessoas estão tentando entender ainda por quê, já que ela não... Antes era muito fácil falar, mas está na reserva de lixo, né? Então, é, aí, daí, a partir daí, você tinha várias ramificações para considerar, os cripto investidores resolveram agora comprar a média, todo mundo é nerd mesmo, etc e tal. Então, ficava bem... Era uma análise bem reta, bem direta e reta. Então, esse spike, inclusive, do Back to Basics, é um desafio para ser estudado. Mas ela é uma carta que... Inclusive, quando eu separei o W para comparar, ela não tinha subido ainda, né? Mas tudo bem, ela vai ser cara, as Force of Will vão ser caras, né? O playset Force of Will, você vai gastar alguma coisa em torno de R$900, eu já vi na liga esse preço, depende do estado, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Uhum. E a Tundra, né? Objetivamente, de mais caro, que não está na Pool Modern, é isso, porque os counterbalance não são caros e também só está usando dois nessas listas. E os términos já jogam no Modern, né? Entre The Angels também é uma carta que não é cara. E, apesar de não jogar nas versões que eu vi do W, Modern, ela não é cara. Então é um deck que, inclusive, sai, no, na parte Legacy saem as quatro colunatas, que estão caras pra caramba, né? É verdade. As quatro colunatas, e se você for comprar em loja, você vai gastar R$1.000, dependendo da loja. Eu já vi playset a R$1.000 em loja. Então saem as colunatas, entram as full, ficam elas por elas, você vai ter que gastar aí o investimento nos Back to Basics e na Tundra, né? A Tundra, inclusive, é a carta do campeão do próximo Eternal Challenge, para puxar a brasa para minha sardinha. Você pode vir jogar o torneio com a gente no dia 20 e ganhar a Tundra e montar o seu Miracle. E o outro deck... Você falava aí das colunatas, né? Tô vendo agora o preço na Liga Magic. A loja que tem mais unidades disponíveis, aqui tem 6 unidades, está R$205 cada uma. Então sai por baixo a 820. Tá realmente caro, né? E se você não precisa mais dessas cartas, de repente você até vende, né? Ou empresta para alguém, faz um esquema aí de troca, você consegue aí abaixar um pouquinho o preço do deck Legacy. Exatamente, e fazer resultado. O outro que a gente tinha separado para comentar é o Jundi, né? O próprio Jundi. O Jundi, que é um deck que agora espera-se que... É um deck que tem altos e baixos no Modern, né? Já foi o top tier, aí depois caiu quando saiu o Xamã. Agora espera-se que volte a jogar bastante por conta dessa carta nova, Troféu do Assassino, né? Voltou o Bloodbraid, Elf, não fez nada. Aquela época, né? O Jace vai ser desbanido, vai quebrar o formato. As pessoas às vezes fazem análises meio apocalípticas, né? Mas Fausto, sabe o que é curioso? No PTQ, não, no PTQ não, no Challenge Modern que teve na outra semana, um deck que foi Headless Jundi, sabe? Aquele Jundi sem vermelho, foi o campeão do torneio, né? Ele O BG puro? BG puro, exato, mas que já roda como um Jundi, né? Muito parecido. O pessoal chama de The Rock, né? É The Rock? The Rock não é o que tem o branco também, com o Abzan? Não, o que tem o branco é o Junk e o Abzan, né? O puro Isso. sangue lá, o verde e preto é o que é o The Rock? The Rock, é. Ah, tá. Então, foi um desse aí com 4 troféus do assassino. Esse deck não voltou a aparecer no último Challenge Moda, então a gente não sabe por quanto tempo, se foi uma coisa de fim de semana só, se vai continuar por mais tempo. Mas ele deu as caras sim. Troféu do assassino deu as caras, né? E ele nem precisou do vermelho, não precisou dos comandos de Colagan, nem de raio. Mas lógico, imagino que uma versão Legacy vai ser uma mais parecida com a clássica, talvez. Vai abusar sim de raio, talvez um outro comando de Colagan. Comando de Colagan é uma carta que está cada vez mais bem posicionada no Legacy, viu? Olha. Tanto é que o Grixis Controle joga com 3 cópias. O deck todo é construído em torno de você fazer um 2x1, né? Então você tem Snapcaster, você tem 3 comandos de Colagan, você tem Rim to Torret também, que é, né, aquela carta de 2 manas pretas, sim. Você descarta 2 aleatoriamente. Então você vai o tempo todo, você faz o comando de Colagan, daqui a pouco você faz Snapcaster, comando de Colagan, aí você volta o seu outro Snapcaster que estava no cemitério e faz o oponente descartar uma. Quer dizer, aí é quase um 3 para 1, né? Então você vai rodando o deck dessa forma até você estabelecer uma superioridade boa, né? Confortável ali em termos de recursos, né? E aí, a partir daí você começa a desenvolver o jogo com o Gurmag ou com o Jace, né? E começa a tentar. É um deck bem mid-range para controle mesmo. Eu tô contando aqui as cartas Legacy que você só falou de Ring to Turret. Então, por enquanto, estamos bem na casa do Modern ainda. É, ele vai. Então, aí eu queria puxar pro Jund, né? O Jund que. Porque, assim, vai compartilhar Tarmogoyf, vai compartilhar Dark Confident, vai compartilhar Ring to Turret. Não, desculpa. Vai compartilhar os descartes, né? Thoughtseize. E a Inquisição não costuma frequentar muito tanto o Legacy quanto no Modern. Mas vai compartilhar ainda Decay, agora algumas versões estão jogando 2 e 2, né? 2 troféus e 2 Decay. Okay. E vai compartilhar o Lightning Bolt, vai compartilhar Fatal Push. O deck, ele é quase todo igual. Aí vamos para as diferenças, né? O Command Covagan também. As diferenças que as pessoas estão usando agora depois que saiu o Xamã. Algumas versões estão usando o Grimório Silvestre ou o Mirrhis Gaio, que são essas cartinhas de manipular o topo, né? Que na ausência de uma cantrip azul pode funcionar para você usar uma Fatland para reembaralhar ali o topo, né? Então essas cartas não são válidas no Modern, nem o Grimório e nem o Mirrhis Gaio. E as duais. O Punish Fire, ele não é válido no Modern, mas ele é uma cartinha muito barata. A carta mais cara da parte do que combina com ele é o Grove, né? Grove of the Burning Willows, que é válida no Modern, inclusive joga em muitas versões do Tron, né? Joga no RG Tron. Essa carta recentemente teve um reprint, né? Numa edição Master. Saiu, foi em Iconic. Deve ter ajudado um pouquinho o preço. Eu tô vendo a Astúcia de Mirri aqui. Ela tá na Liga Magic abaixo de R$100 cada cópia. Vai precisar aí de algum número entre uma e duas dela em combinação ou não com o Grimório Silvestre. Certo. Que é uma carta que eu acho que tá R$50, uma coisa assim. Grimório Silvestre é ainda mais barato, né? E aí vai entrar o Ring to Turret, que é muito barato também, e vai entrar agora o que fica caro, mais caro no Jund Legacy, que vai encarecer um pouco, são as duais, né? As dual land. Então vai precisar de Bayo e Taiga não, porque usa o Grove, né? Então você vai ter que investir em pelo menos dois Bayos para poder ter o seu Jund ok, né? Geralmente você joga com duas ou três básicas também, geralmente dois pântanos e... Bayo é outra combinação? Preto e vermelho? Precisa de dual preto precisa, e vermelho? Precisa, isso, precisa. Precisa de dual preto e vermelho também. Precisa de pelo menos dois bio e duas badlands. Seria isso. Tá. Preço de bio eu tô vendo aqui. É difícil ver pela Liga Magic, né? Porque são poucas lojas que tem. Mas o que? R$500? R$550 de Unlimited? Uma loja aqui. Esse aí deve estar bem jogado. Asfalto Blade. E também tem as Wastelands, que foram reprintadas e baixaram um pouco, eram mais caras. O Wasteland hoje eu acho que está em torno de R$90, talvez. Então, assim, as lands do Jund Legacy são de 4 Wastelands, pelo menos 2 Bayou, 2 Bayou, 2 Badlands, 4 Wastelands, daí são 8, e talvez 10 Fats, 9 Fats. Por aí. Ô, Fausto. 3 Groves e você faz as 23 lendas, assim. Ô, Fausto, tirando esse esqueminha aí das Groves com o Punishing Fire, o esquema do deck de jogar, a filosofia dele não muda muito do Modern pro Legacy, não, né? Não, é um deck muito de controle que você precisa remover do seu caminho as criaturas e as permanentes que são incômodas e ganhar batendo com o Tarmogoyf, geralmente, ou com o Bloodbraid, né? Que tem também. Agora compartilha. Esses decks que também adquirem informação muito fácil, né, com esses descartes de uma mana, acho que eles possibilitam que você se adapte ao formato mais rápido, né, se você não está muito familiarizado. Aí você olha a mão do oponente no primeiro turno e você fala, bom, já sei o que eu preciso me precaver aqui, como eu preciso jogar o resto do jogo, já sei o que o oponente está rodando. Quando você migra, por exemplo, com um deck de Burn, você fica meio que na dúvida, né? Já que você não vai ter essa informação tão antecipada. Você vai ter que deixar o oponente jogar para poder saber o que fazer, como se comportar. Ah, sem dúvida, você obter informação logo nos turnos iniciais te dá uma vantagem muito grande. Inclusive, não só a nível de possibilidade de você planejar o seu jogo, mas às vezes evita que você perca, né, o jogo rapidamente. Uhum. Né? Ali você fazer um descarte no turno 1 ou 2, pode ser que impeça que o oponente faça o combo dele, né, logo, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você traz informação, no caso do Legacy, não é um formato que está terminando mais o jogo, da maioria dos jogos ali no início, né? Tanto é que a gente tem visto aí que a final lá do Eternal Challenge foi Pox, que é um deck de controle contra o Burn. Então, assim, não é isso, mas assim, nos dois, três primeiros turnos é quando você, mais ou menos, como se fosse um jogo de xadrez, quando você está disputando o domínio do centro do tabuleiro, né? Então, se você conseguir se impor, né, colocar sua estratégia à frente do seu oponente até o terceiro turno, de preferência no primeiro e no segundo, você vai largar com uma vantagem expressiva e ter mais chance de ganhar. Nesse sentido, eu concordo com você, o descarte é fundamental. Por isso que a combinação BG, no caso do Legacy, o BG puro, o pessoal geralmente vai pro, tira a parte do que lembra o Jundi e migra para a parte que vai junto com o Dark Depths, né? Que é para fazer o Lentes? O Martilage. Não, existe uma versão do Dark Depths que chama BG Depths, né? Que já foi chamada de Turbo Depths, algumas pessoas chamam etc. e tal. Usa o Hexmage. Usa o Vampire X-Mage, o Urborg, usa o Elf Spirit Guide, algumas versões do Lotus Petal, e as pessoas estão muito animadas em colocar o Troféu do Assassino nesse deck, porque ele mata caracas, que atrapalha muito o plano de jogo do Depths, que é fazer logo 20-20 e ganhar, né? É um deck que também, que inclusive não é caro de montar, ele só tem duas Dual Lands, né, e... É um deck, inclusive, que ele é um deck que fica pelo preço, é um deck que custa, segundo o MTG Goldfish, o mesmo preço da média dos 5 top tiers modern, que é $1,000, $1,100. Essa comparação que você está fazendo com o custo do deck com a média dos top tier modern é muito útil, cara, porque dá uma visão pra gente assim, bom, o Legacy não está tão longe do modern assim, né, em termos de investimento, né? Se você está disposto a jogar modern, porque vai ter dois GPs ano que vem desse formato, porque na sua cidade pega, porque na loja pega muito, se você vai partir do zero, pensa bem se não é melhor ir para um arquétipo que essa adaptação para o Legacy é fácil. Você consegue, não vou dizer dobrar o número de torneios que você joga, mas ampliar um pouquinho esse escopo. Por exemplo, ainda sobre o Jundi que você falava, o Fernando anotou aqui, eu ficaria de olho nesse deck, a base de mana é cara, mas se você estiver disposto a investir, a base é toda modern, e acho que vai começar a rodar mais forte por conta do troféu. Então vocês estão em sintonia. Aí o Fausto. Exato. Não, com certeza. Em sua análise, inclusive assim, a base de mana, para quem é, porque a gente fala bastante, né, sobre as possibilidades. A gente falava isso quando a gente começou a comparar o Jundi, né? As duais sem azul não tinham escalado ainda de preço. Né? Então, assim, o pessoal que pegou as cartas, né, lá no Rio, por exemplo. Muita gente comprou as cartas. Então não é à toa que hoje você consegue fazer um torneio como foi o Mega Alpha com mais de 100 jogadores, né? E você consegue fazer um torneio com uma premiação, era excelente a premiação. Todo top 8 ganhou uma Dual Land, né? A começar pelo campeão, uma Underground Sea, aí foi descendo até chegar ao oitavo que ganhou uma Platô. Nice. Então e é investimento para a vida toda, né? As pessoas, na medida que vão entendendo isso que você falou, também dá para jogar o Modern e o Legacy, fazer a composição do deck, fazer a migração, né, ter as duas pools ali, ir para os dois torneios, que é mais ou menos, inclusive, hoje o que eu faço, né? São os dois formatos que mais ou menos eu escolhi para dedicar o tempo que eu tenho para o Magic. Então, o W mesmo é um deck que compartilha a caixinha ali, às vezes, quando é dia de um torneio, passa as cartas para um, depois tira e põe na outra caixinha, né? E assim você vai conseguindo aumentar o número de torneios e aumenta o número de amigos também, porque tem uma galera que vai mais pro Modern e outra galera que vai mais pro Legacy. E o Fernando colocou aqui, mais uma vez, usa-me como exemplo. Eu vendi minhas duas pelo dobro do dinheiro que paguei por elas, né? Então, a gente já até falou isso no outro programa sobre Legacy, que duas não é tanto gasto, é mais um investimento, né? Você com facilidade consegue se recuperar. Você gastou, se um dia você desistir de jogar Legacy ou quiser trocar de deck e tal. isso aí é mais garantido. Inclusive a parte de comunidade também, né? Você se integrar em algum grupo que tem acesso a essas cartas para gastar menos e compartilhar mais cartas. Isso é uma forma também de migrar para um formato. Ou não migrar completamente, né? Mas também jogar um outro formato que é mais desafiador, mais competitivo. E as apostas são mais altas, os prêmios são mais altos, né? Mas a gente falou aí de Jundi, o que mais você trouxe para a gente, Fausto? Então, enfim, só para concordar ressaltar, sublinhar, claro, o exemplo do Fernando, que é um exemplo muito importante, porque, veja bem, ele dá o exemplo dele mesmo, né, como uma pessoa que não gastou, mas sim investiu, né, ele comprou lá em algum momento as duais, né, usou enquanto quis e depois vendeu pelo dobro do preço, ou seja, ele poderia ter feito outra coisa com o dinheiro, ter deixado na poupança ou ter comprado outras cartas, enfim, mas ele fez uma compra que no final acabou valorizando para ele, ele pôde usar, reutilizar o recurso de uma outra maneira. Rápidos Cast, aqui é DR. Deck que eu tinha pensado, né, e falado, que é o deck que eu sempre falo, né, é um deck muito forte no Legacy, é um deck que muito competitivo e é um deck que se adapta a diversas situações de jogo, que é o Defentex. É um deck que tem um custo-benefício muito bom. Eu acho que a parte Modern dele, mal comparando, ele seria com aquela versão que o Craig Wiskow fez no Top 8 no Modern, e no Legacy foi um GP Vegas que teve três formatos. E no Legacy o campeão foi o jogador com Defentex. Então é um deck que ele não é caro para você montar. Os portos que eram a carta, ele não tem, para início de conversa, ele não tem nenhuma carta da reserva de lixo. Os portos de rixada, que eram a carta mais cara, foram reprintados, né? E agora em M25. Uhum. Então, o Vial acho que já tinha sido reprintado em Iconic. Então, assim, ele compartilha demais com aquele. Muita carta. O Vial, a Thalia, praticamente tudo que pode jogar Modern e tá no deck, Flicker Wisp, tá nesse deck, né? Completando aqui, um frasco do Ether tá entre R$120 e R$130 em lojas brasileiras. Ele tá nas versões Modern, Frenks and Revoker, acho que Serra Avenger e também o Mirran Crusader estão nessa versão. Para você migrar esse deck para o Legacy, você precisa comprar os portos, né? Tá. Você precisa comprar as Wastelands, que já foram bem mais caras, também foram reprintadas. Uhum. E você precisa comprar Sword to Plowshares. Ah, Espadas Enharadas é barato, né? E Recruiter. Recruiter of the Guard, que é uma carta de Commander, não é válida no Modern, né? Aí no side você vai ter duas cartas que subiram recentemente, eram tipo R$20, R$30, agora tá uns 90, que é o Council Judgment, que geralmente se joga com duas no side. O Gideon também se usa no side, o Gideon aliado de Zendikar, mas esse aí também joga Modern, né? Eu acho que é isso de carta que você precisa. Você falou de Terras Ermas aí, né? Wasteland. O menor preço que encontrei pra ela foi o quê? R$50? Na Liga Magic. Também deve estar bem jogada. Perdão, foi de deck de campeão. Eles colocaram uma coisa errada aqui. A certinha aqui é R$100 cada uma. R$100, R$100, 120 por aí. É um deck que em sua totalidade, pelo Goldfish, MTG Goldfish, você vê que o preço dele está ali oscilando em torno de $1,000, $1,100, que é compatível com a média ponderada dos 5 top tiers Modern. Olha. Né? Então é o mesmo valor que você investiria num formato, você pode investir em outro. Ou você pode pegar base, né, emprestado, como acontece demais na comunidade do Legacy. Pessoal, tem uma base aqui, só falta os 4 portos para jogar. Esse próximo torneio mesmo, um amigo está com Goblins fechado e só faltam os 4 portos, né? Então, mas vai ter um outro amigo que vai emprestar os portos para ele jogar. Mas, Fausto, também, esse sim é um deck que a sua postura de jogo muda completamente, né? O Field Modern é bem diferente do Field Legacy, então aquilo que, lógico, você vai jogar como você joga com Defend Tactics, destruindo terreno não básico e colocando as coisinhas que fazem custar mais, ou que não deixam buscar, tal, mas as coisas com as quais você tem que se precaver, se prevenir, são muito diferentes, né? Até a velocidade de jogo é diferente. Você tem aí algum tipo de dica ou análise para quem for pilotar um deck desse no Legacy? Então, a abordagem dos dois decks é parecida no sentido, até um certo ponto, né? Ela é parecida no sentido que você, no Modern, vai querer usar o Árbitro Leonino para poder, e a Thalia, para poder atacar a base de mana do seu oponente, né? Só que ele tenta atacar com o Árbitro no Modern, né? Uhum. E no, na versão Legacy você não usa o Árbitro. Em compensação, você tem a Wasteland, né? Então, e no Legacy tem muito mais land não básica, né? Então, quanto mais você for, tiver sua base de mana for ambiciosa, mais você vai sofrer pro Defentex, porque você tem 4 Wastelands e 4 Portos de Richada, né? No, já no Modern, você precisa de outras condicionantes, você precisa ter ali talvez o Leonino entrando no Vial, com Ghost Quarter, alguma coisa assim. Ah, é. A grande diferença, talvez, assim, para você compreender a forma de pilotar o deck, é a presença da Stoneforge Mystic, né? A presença da Stoneforge Mystic, ela te dá um outro caráter pro deck, né? Você tem acesso a tutorar os equipamentos que são muito poderosos, né? Tanto uma Battle School ali no campo no turno 3, ou uma JIT conectada contra vários decks, tipo um Delver mesmo, você tem uma vantagem muito grande, né? Sim. No caso do Legacy, que é um formato muito mais baseado em cantrip do que o Modern, né? Vamos lembrar que o Brainstorm é a carta mais jogada. Você ter Thalia e Porto de Rechada e Wasteland é muito mais impactante, né? Muito forte, né? Porque você, com uma Thalia em campo e um Porto de Rechada, significa praticamente que você vai precisar de 3 manas para ter condição de castar um Ponder, né, por exemplo. Então, é nesse sentido que tem essas variações. Mas, assim, a linha de jogo principal é dar uma ferrada na base mana do oponente, dar um clockzinho com as criaturas, né, com os bichinhos, de modo que ele esteja sufocado. Se perder um land drop, provavelmente vai se complicar. Boa, valeu. Eu queria lembrar aqui alguns decks que o Fernando colocou na lista dele. Já terminamos com Death in Texas, Fausto? Sim, acho que sim. Acho que é isso, sim. Em linhas gerais, é isso. Eu gostei da forma como o Fernando colocou aqui, decks low profile, né, que são de 500 a 2 mil reais, se você já tiver uma base, tá? Então, além do Burn, ele colocou Goblins, ele disse que Goblins migra dos Texas, se você tiver as cavernas, e é muito forte, na mão de quem sabe, claro, né, dependendo da versão também, ele usa o Cálice. E o Goblins é um deck que um colega nosso, o Generindo, né, nosso padrinho, ele usou assim que o Legacy mudou, que ele baniu, teve o banimento do Death Red Shaman, né? Ele usou Goblins e teve muito sucesso com esse deck. Desde então ele não tem aparecido tanto, mas sim é um deck que pode causar estrago no formato. E parece, sim, se você vier de uma base Modern, um arquétipo viável e, né, que não requer tanto investimento assim, né, Fausto? Sim, o Goblins é um deck sensacional. O Goblins é um deck que, inclusive, agora ficou muito mais forte com essas cartas que foram recém-lançadas. Uma agora em Ravnica, que é o Goblin que você pode sacrificar para dar um choque ou para destruir a permanente não land incolor, ou seja, um Eldrazi e um artefato, né? Basicamente. Ah, sim, sim. Você tem o Trashmaster lá, que permite que qualquer Goblin vire um tuk-tuk, ou seja, qualquer Goblin pode matar um artefato. Sim. E além disso, ele bonifica os outros Goblins, né? É uma carta que chegou para ficar. É um morte. Agora, se vê em São Paulo mesmo, tem dois jogadores excepcionais de Legacy, de Goblins Legacy, né? Um é o Guilherme Figueira e o outro é o Kim, né? Que inclusive escreveu um artigo para o Eternal Magic, sensacional, uma espécie de primer, assim, né? Porque valia ainda, não estava de bania do Xamã. Porque o Xamã é uma coisa meio inexplicável, ele inibia demais o Goblin porque você fazia o Lakai, o oponente fazia o Xamã e você não podia fazer nada se não tivesse um Tarfairi para tirar o Xamã da frente. É isso aí. Não podia nem trocar. Ele dizia no artigo, é inexplicável a resistência 2 do Xamã. Né? Então agora parece que o campo está mais aberto para o Goblin. E eles atingem bons resultados. Né? O Kim ficou em top 16 do Nacional 2017, 150 jogadores. E o Guilherme fez top 8, se não me engano, agora na última Liga Paulista. E também ele conseguiu top 8 no Open São Lourenço. Cacete, mano. Desculpa, mas como é que você lembra dessas coisas? É porque eu tava lá. Eu tava lá narrando. Eu tô assustado aqui. Desculpa. Eu não tenho como esquecer porque eu tava lá narrando esses dois torneios. Então, Ah, tá. Falou, cara. Eu falei várias vezes o nome deles, várias vezes o nome dos decks, e top 8, top 6, etc e tal. Mas assim, na mão de quem sabe jogar, é claro. Isso, eles não começaram a jogar ontem, né? Eles jogam com deck há anos. Então, assim, é isso que eu falo do Legacy também, assim como qualquer outro formato. Mas o Legacy também, ele premia muito o jogador que insiste no mesmo deck. O jogador que insiste no mesmo deck, às vezes com um deck que não é considerado top tier ou tier 1, como queira, ele vai chegar na frente de um jogador que esteja pilotando um top tier. Vamos citar um exemplo muito claro. O Fractius, do Daniel Nunes, que é um jogador de Brasília, fenomenal, fantástico, que eu vi ali desde o início, começando, ele tinha 17 ou 18 anos, já tem 5 anos isso, e ele jogando lá com o Fractius sem nenhuma dual, que era uma novidade, né? Ele não tinha as duais, e ele fez uma lista sem dual, sem brainstorm, na época. Uau. Na época não tinha. Ele botou caverna, botou aquelas lentes que dão mana pra sua criatura, tipo humano de moda. Sei, sei. É, e os fractos, né? A única coisa diferente tem full, e o count de azul é muito baixo, tipo 17, 18 cartas, o limite. Tem a deck tech dele, pra quem gosta de fractos, no Eternal Magic, só procurar lá. E ele ficou no top 8 do National Legacy com 150 jogadores em 2017. E eu aposto muito nele nesse ano também. Daniel Nunes, se for de Fractus, meu amigo, sai de baixo. Porque assim, ele joga muito no mall, ele conhece todas as interações, ele hoje tem uma legião de fãs, de grupo, criaram um grupo, de pessoas que seguem ele, que jogam com a lista dele, que tiram dúvidas com ele no mundo todo. De vez em quando ele manda aqui no nosso grupo alguém reclamando. Ah, não, esse garoto do Fractus de novo, né, no mall, assim, tipo um tubarão desse dos Estados Unidos. Sei. E ele tá ganhando aí de todo mundo, ele pega de Olocete, não toma conhecimento, Red Duke mesmo. Então, assim, é isso. Se você gosta de um arquétipo, joga com ele há bastante tempo, insiste, você certamente será recompensado. Só para finalizar aqui e completar também, o Fractus é mais um arquétipo low profile que o Fernando destacou, viu? Tem outros aqui que ele colocou também, além do Goblins, né? Ele colocou o Dread sem LED, ele diz que usa algumas cartas do Modern, e existe uma versão sem LED que é bem divertida, tá? Mas existe, e já ganhou torneio. Olha, de 40 jogadores, se não me engano. Foi no Rio Grande do Sul, agora não lembro se foi Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, mas foi no sul do país. Ganhou sim, é uma Analyze Dread que levava 4 full. E ele coloca aqui também, olha isso aqui, Nick Fitch. Nick Fitch, ele disse que tem uma versão que não usa dual, e é um deck que parece bem interessante. O Nick Fitch é um deck que precisa ter muitas lands básicas, porque ele geralmente abusa do Veteran Explorer, que quando morre, você dá um trigger nele, que cada jogador busca duas lands básicas e põe em jogo. Isso. Então ele precisa ter realmente muita lente básica. Mas assim, é isso. É isso. Dá pra você montar os decks e ganhar com os decks, né? Você pode tentar, né? Assim, é como dizia Augusto Boal: eu posso não ser o Pelé, mas eu posso jogar futebol. Mas eu vou fazer tritões. Tritões, de vez em quando a gente vê lá o Fish do Modern. Tritões no Legacy eu vejo muito menos do que no Modern, mas ainda é um arquétipo viável. Porque o Fernando diz aqui que vai precisar de Foe e Cálice, mas o deck é bem parecido com o do Modern no geral. Exatamente, é bem parecido. Acho que diferenças aí seriam as 4 Foes, algumas versões no Wasteland e no Side. Flusterstorm, para combater os combos. Mas assim, eu não tenho visto muito ultimamente Tritão rodando no Legacy, não, viu? É um arquétipo que a última vez que eu vi ter um desempenho muito forte foi ficar em primeiro no Suíço do Nacional Legacy 2015 ou 2014. Mas assim, era também um garoto muito treinado com deck, né? De Minas. Esqueci o nome dele agora. Enfim, mas eu não tenho visto muito o Tritão, mas eu não tenho visto também o Tritão no Modern, na verdade. Eu não sei se eu tô mal informado, pode ser também, mas... Não, o Tritão não tem aparecido muito, mas ele aparece mais no Modern do que no Legacy. Isso eu tenho certeza, pelo que eu tenho acompanhado aí nos últimos meses. se não anos, viu? É, mas a base de fato parece a mesma, né? Acho que não tem nenhum tritão que não esteja no Modern, que seja main deck agora, não me vem à cabeça, não. Só o Truname, né? Truname Nemesis. Ah, é verdade. Essa porcaria e... tritã ainda. PQP. É, ele com o Lorde na mesa fica realmente difícil de ganhar na race. É. O Fausto, ele coloca aqui uns decks high level também, é R$4.000 ou mais, né? Infect, ele diz que no Infect a base Modern ajuda muito e as duais podem ser substituídas por choques. É, evidentemente porque você tá com um deck linear e muito agro, né? Infect, de vez em quando eu ainda vejo jogando Legacy sim, cara. É, ontem no trial tinha, o Rafael Cabral tava jogando com Infect, o Rafael Cabral, que fez top 8 no Mega Alpha, né, esse torneio com mais 100 jogadores no Rio, mas ele jogou lá no Rio com o B-Shadow, né, que era um outro deck que dava pra falar também, viu, não é tão difícil fazer adaptação, não. E o Cabral jogou ontem com o Infect e não conseguiu um bom resultado, mas ele saiu do Shadow agora e tá começando a treinar com o Infect, então, assim, precisa dar tempo. Não é um deck que tá tão bem no formato, uhum, né, até por conta de ter muito deck com muita remoção, e o Infect é um deck que joga com pouquíssimas criaturas, né, então... Não, né, que esteja muito bem posicionado então uhum. O jogador precisa ter muito tempo treinando com ele. Fausto, teve um aqui que chamou atenção nesse último GP Legacy, né? No Pro Tour Legacy, foi o B-Shadow, cara. É um deck forte. Isso. Mesmo, ele usa duas Underground Sea, mas dá pra jogar com uma só, né? E também uhum. Tem gente postando artigo dizendo que dá pra jogar sem nenhuma dual, né? Sem nenhuma Underground Sea. O que você acha desse deck? É um deck muito forte, sem dúvida. Ele tem. Ele é como se fosse um Delver deck que tem uma linha de ação que você pode escolher que é mais mid-range. Porque qual é a questão do Delver? O Delver, o melhor artigo que eu li a respeito foi o seguinte: é como se você estivesse defendendo uma fortaleza e você tivesse 10 minutos para defender a fortaleza. Se não conseguir segurar a invasão em 10 minutos, você vai perder. Então é mais ou menos isso um Delver. No Shadow, não. Talvez você consiga passar do tempo e voltar com um Death Shadow, que vai poder, ou o Gurmag, que vai poder te segurar um pouco mais a onda. Então ele tem essa versatilidade, ele tem anulas, que são rápidos, como Daisy e Force of Will, ele tem descarte, ou seja, ele é um pesadelo contra combo, né? Porque ele dá block rápido, ele tem descarte e ele tem anula. Tudo que o combo não quer. O combo não quer ser descartado, não quer ser anulado e não quer ter block, né? Ele tem jogo contra os outros mid-range e ele tem jogo contra controle. Por que ele está fazendo tanto sucesso assim? Vamos lembrar que antes, quando ele vem do Modern pro Legacy, ele vem na sua versão, algumas versões iniciais com verde para poder usar Berserk, logo depois sumiu e migrou pro Drix, né, para você poder usar as cartas que te dão suporte no vermelho. Isso é quando tinha o Xamã. Depois que saiu o Xamã, a versão mais popular foi a UB, essa que você viu lá com dois Reanimate, com dois Underground, né? Quatro Delver, quatro Death Shadow, são quatro aparição da Estrada e dois Gormag, se não me engano. Você falou de então, Reanimate, assim, vou até olhar aqui. Quanto tá custando Reanimate? Deve ser barato, né? Reanimate, outra carta que subiu um pouco recentemente. Era tá. Barata. R$75. R$75 na Liga Magic. Exato. Então, agora é um deck que eu tenho uma história ótima pra contar com ele, que é do Humberto, lá no Rio, que era um cara que só jogava Modern e Pauper. E aí um dia ele me falou: vamos jogar um Legacy? Eu falei: bora jogar um Legacy. Qual deck que você quer montar? Eu falei: tem um Death Shadow Modern. Eu falei: olha, você precisa disso, disso, disso, daquilo. Ou seja, Force of Will, Brainstorm, todo o pacote, né? Uhum. Azul do Legacy. Você precisa disso. E algumas versões jogam com dual, mas dá pra jogar sem. Dá pra jogar só com choque, porque você quer perder vida, né? Sim. Então ele foi lá, montou o deck sem nenhuma dual, jogou o torneio com 40 jogadores e ficou em segundo lugar. Fez Uau. Cinco vitórias e uma derrota só. Uau. Isso mostra, né, que também. Você falou aí que o deck ele é forte contra certos arquétipos, contra combo, por exemplo, né? A forma de você se portar não muda muito, né? Por liga assim. Parece que as forças do deck são as mesmas no formato. E a forma de jogar, essa ideia de ser consistente, de filtrar bastante, de descartar e de descer sua vida, baixar Death Shadow e tal, isso aí continua a mesma coisa. Então parece super viável para quem já já tem a base do Death Shadow, que envolve, lógico, choques e fetches e tal, que é uma base um pouquinho cara. Mas tendo essa base aí, parece bem fácil migrar pro Legacy mesmo. E ele tá bem posicionado. Tá muito bem posicionado. O grande conselho que eu dou às pessoas é que elas se deem tempo, não se cobrem tanto, tenham paciência, porque o grande desafio, na verdade, é você aprender o meta, né? Você saber o que você está jogando contra, saber o que você pode esperar. Isso vai interferir muito nas suas decisões, que no Legacy elas são muito agravadas, né? As decisões, você precisa ter... Cada micro decisão ali que você fizer pode ter um impacto enorme no jogo. Então não adianta, assim, você... Você chegar num torneio pela primeira vez, Legacy, né? Você, às vezes, pode ser que você pegue um deck que você nunca viu, né? Então isso é muito difícil, né? Então, assim, dê tempo, assim, sabe? Participe dos jogos, dos torneios, assista os vídeos, né? Treine bastante. Não se cobre tanto, porque você consegue chegar lá. Me parece um formato para quem quer ter mais desafio também, viu? Não que o Modern seja fácil, mas o Legacy ali, os primeiros turnos são muito intensos. É um jogo de xadrez mesmo. Eu tava dando risada porque ouvir esse programa vai ser uma delícia, Fausto. Você falando Legacy, eu falando Legacy. Aí, até aí tudo bem. Pior se a gente começar a discutir biscoito e bolacha. Aí não dá, Com o Jacó já não dá certo falar disso, que ele pisa no pé também, é outro carioca aí, te contar, viu? Mas ó, só terminando aqui, de acordo com o Fernando, cara, as melhores decks, né, na opinião dele, em termos de custo-benefício, são o W Miracles, que você já falou, né? E o Death and Taxes, que também nós já falamos aqui, ele disse que é um dos decks mais completos, que não usa a carta da Reserve List e migra dos Taxes Modern. E o Eldrazi, ele disse que, se não me engano, só usa duas cidades, e o resto é garimpar uma coisa aqui ou ali, mas a maioria são cartas da base Modern. Isso aí ele me parece um pouco incerto, e eu também desconheço esses detalhes aí. Você pode confirmar se é isso mesmo? É isso mesmo, porque você vai usar na base de mana ali, além das cidades, você vai usar quatro tumbas, que também não são válidas no Modern, né? Que você vai... Tá. Deve estar com uns R$500 o playset, mais ou menos. Dependendo do estado de conservação, né? E as criaturas são iguais, né? Jogam... Não existia o Drazi antes também. Então, é tudo igual. Só uma coisa, o set de tumba antiga, sim, é R$500. Eu tô vendo aqui 150 mais ou menos cada uma, tá? Então tem gente leiloando o set aí por 450, para facilitar aí. De fato. Pô, bacana então, o Eldrazi é mais um deck que esse sim aparece com consistência, né? Inclusive esses três aqui, o Milagres, o Burn, que foi falado lá, o Defentex e o Eldrazi, né? São quatro decks aí que são fáceis de migrar e que aparecem com frequência. Cara, acho que deu para cobrir bastante então, né? Essa questão de migração de decks, boas opções e alguns conselhos aí para quem tá pensando em fazer isso, viu, Fausto? Sim, pode falar. Não, eu falo que lógico que é um assunto que tem aí pano pra manga, né? Daria pra ficar aí uma hora falando sobre cada um desses decks, sobre opções de budget mais pra migração. Mas a intenção aqui foi iniciar o assunto, né? Porque acho que Modern é o formato mais jogado aqui, pelo menos de acordo com o circuito Liga Magic. É um formato super popular e acho que, dependendo, né, da possibilidade aí dos jogadores, é um passo muito pequeno para ir para o Legacy e jogar mais um formato que é competitivo, é difícil, mas tem grandes premiações, né, Fausto? Sim, e na medida que a gente vai, os organizadores vão fazendo, promovendo as lojas, também vão promovendo mais torneios no formato Legacy, né, a tendência é que os jogadores, e mais programas como esse também, mostrando que é possível você transformar o seu deck num deck Legacy, né, e desfrutar de toda a potencialidade que esse formato tem. A tendência é que tenha mais gente jogando, né? Como está acontecendo, né? Está acontecendo no Brasil isso. A gente está, cada ano que passa, tem mais gente jogando. O ano passado surgiu uma liga no Recife. Esse ano, no início do ano, surgiu a liga em São Paulo, que não tinha. Agora estamos com uma liga também em Brasília. Tem a Liga Catarinense. A Liga Catarinense, que é histórica, talvez seja a mais sólida do país. Olha. Tem no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Então, assim, tendo cada vez mais torneio, né, no formato. E eu acho que com isso é bom para os jogadores, porque tem mais opções. Para quem gosta de Modern, certamente vai gostar de Legacy. É bom para os lojistas, porque também circulam e vendem mais cartas. Eu acho que isso é legal. É bom aproveitar esse momento. E assim, a gente teve muito trabalho no início para poder dirimir algumas dúvidas do tipo, não quero jogar Legacy porque sempre acaba no turno 1, né? Se eu não tiver Force of Will, vai acabar no turno 1. Então esse tipo de coisa, assim, as pessoas realmente acreditavam nisso, né? Os tipos de mito que as pessoas acreditavam, como às vezes acontece, né? As pessoas acreditam em mitos, né? Que são, na verdade, que tem os pés de barro, né? Quando você começa a falar e explicar, em 5 minutos a pessoa entende, né? Que não é bem assim, que é possível jogar. Ou então assim, não, preciso vender meu rim, R$300 mil para poder montar um Legacy, que foi o tema desse programa. Também não é verdade. Então assim, didaticamente, ao longo dos anos, a gente foi colocando isso nos pequenos espaços, agora a gente tem mais espaço para colocar, e com isso foi promovendo um crescimento, né, da base de jogadores. E, enfim, isso é bom para todo mundo. Eu acho que movimenta toda a cadeia do Magic em si também. Isso aí, muito bem, cara. Então, obrigado aí pela participação. Infelizmente não deu para o Fernando participar, ele se desculpa. Ele que montou aqui a pauta que a gente está acompanhando, né, porque ele teve um problema no trabalho, não deu, mas acho que deu para honrar um pouquinho o trabalho dele. E obrigado você, Fausto. Sucesso aí no torneio, tá? Eu não jogo Legacy, eu não posso ir para Brasília, mas desejo aí para quem for boa sorte e divirtam-se, sejam sorteados aí com os brindes, que eles são bem legais. Não, legal, obrigado aí pela conversa, pelo espaço. Um grande abraço para todos os ouvintes aí do Rádio dos Cash, o MP, o Fernando, você, o MP. E também, assim, aproveitar para falar mais uma vez, ó, dia 20, sábado agora, na 103 Norte, em Brasília, na PVP, vamos ter o Eternal Challenge com uma super premiação. Vão ser 5K entre premiação, sorteios e brindes, né? Olha! Então, vai ser Pundra para o primeiro, Playmate, enfim, essa coisa toda. Venha, participe. E é isso, obrigado pelo espaço, por poder colocar essas questões, sempre me encantam e estão à disposição. Valeu, cara, brigadão, até a próxima. Até, valeu. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR. Bom, ele acabou. Você falou aí você tinha falado lá na fase de desviar sobre a data do PPTQ em São José dos Campos, do último PPTQ. É, o último mesmo, até o Wizards mudar de ideia. Quando vai ser? Então, vai ser agora nesse sábado, dia 20, e vai ser T2, né? Então, quem tiver as cartas, né, que a gente sabe que estão uma dificuldade para conseguir cartas T2, né? As lojas têm chegado em quantidades pequenas ainda, não chegou tudo, mas quem tiver já os seus decks aí para enfrentar o novo meta, aqui em São José, dia 22, é PPTQ. Boa. Boa, bem lembrado. Cara, para quem ouviu aí a fase principal, fiquei assustado quando o Fausto falou que tem deck Modern na mesma categoria que é mais caro que deck Legacy, né? O Burn, por exemplo. Porque o Burn Legacy é mono red, né? E tem muita carta que foi reprintada com frequência aí, como Chain Lightning, que é barato, assim. É curioso você imaginar, né? Um jogador falando, pô, tadinho, ele joga Legacy. Tá desempregado, ele tem que ficar no Legacy, né? Não vai poder ligar pro Modern. Fica até sem engraçado, né? É curioso, né? Queria lembrar também que foi agradecer, né, o Lucas, que deu o reporte dele aí. Acho que casou bem o programa de Legacy com o reporte dele. Foi um caso muito parecido com o do Fernando, assim. Ele enviou um e-mail falando: eu gosto do programa de vocês, jogo esse formato e vou jogar um campeonato aí que tá chegando. Se vocês quiserem, eu faço um reporte, eu anoto tudo aqui. Falei: pô, tá bom, vai casar certinho com o nosso período aqui, né, de falar do formato. Então, obrigado aí. Vale lembrar que quem quiser também mandar alguma sugestão, comentar, reporte, alguma coisa, e-mail hackdoscast@gmail.com e o Twitter @hackdoscast, né? E é isso, cara. Estamos aí à disposição. Semana que vem estamos de volta. E, Eli, obrigado. Até a próxima. Valeu, até mais. Abraço.